Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio. A partir de agora, como sempre, estamos juntos e misturados. Desde já, meu abraço carinhoso a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, todos vocês que compõem as equipes de todas as emissoras que compõem a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro. Um abraço a todos vocês, muito obrigado por essa parceria de sucesso, tá bom? Estamos juntos! Quem canta bonito abrindo o programa, Gustavo Lima, Fui Fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Antônio Januário, aí da 104 FM de Humaitá, no Estadão do Amazonas. Um beijo também para minha querida Mônica Venazi, a coordenadora, né? A todos da equipe da 104, que está de aniversário. 8 anos no ar, com muito sucesso, levando alegria, entretenimento, música aí para os nossos ouvintes de Humaitá. E nós, eu, Diego Valadares, aqui no Mundo Sertanejo, todos os dias com vocês, a partir das 18 horas. Parabéns, Antônio Januário, a Mônica Venazim, todos da equipe, essa equipe maravilhosa aí da 104 FM, que está de aniversário, 8 anos de sucesso. Humaitá, a cidade de Humaitá, toda a região, todo mundo ouvindo nosso programa aí pela 104 FM. Um abraço, minha querida

Aparecida Vieira, Charlene Heleno, a Deise Cristina, o Pablo, tantos e tantos ouvintes nós temos em Abadiânia. Programa sucesso em toda a região de Abadiânia. A todos da equipe da Capivari FM, o nosso abraço carinhoso, nossa gratidão. Obrigado pela parceria de sucesso. Minha querida Silvana Lisboa, em Berilo, Minas Gerais, Rádio Araia FM. Um abraço, Reginaldo Franco. Audiência fantástica aí em Berilo e toda a região. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito? Os meus amigos Cardoso e Clemente, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, para o Brasil inteiro, cantando Os Verdes Campos da Minha Terra. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Ricardo Silva, aí da Canoa Grande FM. Ricardo Silva, nosso diretor, né? Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná. E ele pede pra gente mandar alô aqui pro Lico e os seus familiares, o Walter. Aí, o Walter é encarregado da Alfa Plast, né? A Alfa Plast é uma das empresas que apoia a Canoa Grande FM em Guaraçu. Ô, Lico, obrigado pelo carinho, viu? Um abraço para você e toda a sua família aí de Guaraçu, no Estadão do Paraná. Valeu, Ricardo Silva, toda a equipe da Canoa Grande FM. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Meu amigo Alan Sérgio, aí da ABC Shalom FM de Cuiabá, no Mato Grosso, exibindo o nosso programa também com muito sucesso. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Diego Valadares canta Quero Você Pra Mim. É sucesso, hein? Todo mundo canta. Eu

a menina do sorriso enfeitiçado. Seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho. Vem, me faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar meu amigo Gilmar Garcia, Rádio Liberdade FM e Rádio Web Jovem Garcia, de Condeúba, Estadão da Bahia. Um abraço, Gilmar Garcia, sempre interagindo comigo no Facebook, a todos da equipe aí da Rádio Liberdade FM, exibindo o nosso programa, também Rádio Web Jovem Garcia. Um abraço a todos os nossos ouvintes, muito obrigado, viu? Berlim e Carlos Royce cantam Tontão. Pra desabafar com os meus amigos, sentei pra beber uma e mais outra, e as horas passando, e nós conversamos, eu nem sei o que. Vi a madrugada e todos se ausentaram, e baita conta deixaram pra mim. E o tontão aqui de cuca lotada teve que pagar mais de 20 rodadas. Deixei meu salário lá no botequim. Um homem não pensa quando se apaixona por uma tontona, seja lá quem for. Carrega nas costas o vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Desabafar com os meus amigos, sentei pra beber uma e mais outra, e as horas passando, e nós conversamos, eu nem sei o que. E a madrugada e todos se ausentaram, e baita conta deixaram pra mim. E um tontão aqui de cuca lotada teve que pagar mais de 20 rodadas. Deixei meu salário lá no botequim. O homem não pensa quando se apaixona por uma tontona, seja lá quem for. Carrega nas costas um vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Maravilha, maravilha, um abraço meu amigo Zé dos Passos, a dona Conceição aí da Beira Rio FM de São Francisco, Estadão de Minas Gerais, audiência total em toda a região. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Um beijo no coração de todo mundo. Fernando e Sorocaba cantam A Verdade. Diz pra ela que eu mudei de cidade, que eu fui viajar com os meus amigos. Diz pra ela que eu tô curtindo a liberdade e que eu tô trabalhando e tudo tá corrido. Fala que me viu feliz demais e que tá tudo lindo.